Os sentimentos. Amor é um sentimento multicolor tão bonito como uma flor. Medo é uma sensação que faz tremer o coração de tanta aflição. Alegria é um sentimento que faz sorrir quando estamos em boa companhia. Raiva é uma sensação desagradável que devemos controlar para não nos chatear. Calma é um sentimento tranquilo que nos deixa descansar a alma. Tristeza é uma emoção que nos leva à solidão. Orgulho é um sentimento de satisfação com grande animação. Saudade é um sentimento provocado pela distância, que não deixa indiferente a nossa infância. Aceitação é um sentimento de respeito pela diferença do outro, dando-lhe afeição. Preocupação é um sentimento medonho que provoca alguma atrapalhação. Educação é a construção do saber, ser e fazer para os sentimentos melhor entender. Escola Básica de Santiago, primeiro ano, turma B.